Esse som nós dedicamos a quem não esquecemos ainda, o criador de nossas vidas, o verdadeiro compositor de expressão ativa, alguém que está distante e ao mesmo tempo perto, zelando por nossas vidas, um ser eterno, mano. Alguém foi esquecido e você nem notou. Alguém acima do céu, alguém que formou este grande universo. Dono de mim, dono de você, dono de tudo no mundo e que nos deu o dom da palavra suprema. Deus número um aqui ou em qualquer lugar. Não adianta procurar. O segundo você não vai encontrar. Eu falo de Deus, eu prego a paz. E qual é o problema? Há tantas barreiras pra gente passar, mas Deus está em nossos esquemas. Levaremos amor, sim. Guiaremos você para a dor, não. Expressão e força alternativa aconteceu na colisão. Agora somos um só, F.A. E.A. Zona Norte, Z.O. Esse impacto é mais uma obra da natureza. É coisa de Deus, no livro da vida aprender o ensino, seguir meu destino e cumprir minha missão. Com sua ajuda ou não, mano, viva o presente porque o passado já ficou pra trás. Certo, paz. Você sabe quem eu sou. Somos filhos do Senhor, Senhor, cuja palavra você desprezou. Somos anjos negros, também somos pecadores. Pacifista, mensageiro, anjos guerreiros da noite. Só paz. Paz. A minha vida se resume nisso. Eu não quero saber em quem você crê, mas eu posso dizer, só há um Jesus Cristo. A verdade que Deus é um só é a quem crê. Quem crê tem fé. Bota uma fé, pode crer. Testando um, dois, três. Ei, mina, chegou sua vez. Entrando em cena sim. Vai lá. Meu nome é CAC, a humildade é que nos faz ser um grupo firmeza capaz. Quanto mais falamos de paz, nos elevamos mais. Enquanto alguns se preocupam com a guerra fria, nós pedimos opiniões, a voz da sabedoria. Vingança não presta, eu vou fazer uma festa. Se você se der bem, não derruba ninguém. Cê seja humano a mais, não seja cruel. Não faça cara de mal, este não é seu papel. Olha pro céu e agradeça se você já alcançou sua glória. Ou baixa sua cabeça, sem Deus não há vitória. Procuremos nos entender, na parada cabe eu e você. Então se liga na ideia, se a minha te convém o bem. Yeah. O mal não segue os mesmos passos. Um anjo e um demônio não dividem o mesmo espaço. Alguém foi esquecido e você nem notou. Alguém acima do céu, alguém que formou este grande universo. Dono de mim, dono de você, dono de tudo no mundo e que nos deu o dom da palavra suprema. Quem leva a vida de cão quer viver assim, acho que não, né? Sofrer é tão ruim. Eu sou a voz do Damasceno, CLD pra confirmar que o caminho largo é fácil pra entrar. A molecada sendo mal incentivada, um tanto mal informada de que o mundo aqui fora é a pampa da hora. A lei da sobrevivência é ficar na sua, a pampa na boa, e fica esperto na rua. Eu já fui componente dessa tal de galera do mal. Moleque, eu era infernal, mas como eu disse, eu era. Eu me tornava uma fera, moleque, dono da razão. Eu e o 3-8, mas a idade avança. Quem pensa, põe na balança. Entre criança e adulto, presenciei muito luto. Tudo passa nessa vida, eu muito ouvi falar. Exceção pra violência que não quer passar. Dá licença, CLD, eu só voltei pra confirmar que desse lado da vida você não joga, você está sendo jogado e... Pá! Sem paz. Dois deuses não há. Alguém foi esquecido e você nem notou. Alguém acima do céu, alguém que formou este grande universo. Dono de mim, dono de você, dono de tudo no mundo e que nos deu o dom da palavra suprema. Você mete pro seu seu pai, pra sua mãe, pro amigo que tem. Só Deus, amém, mas nem consegue esconder a tristeza que o persegue a mente. Eu vejo às vezes um corpo andando sozinho num triste caminho que é fácil de andar, mas se liga, vem cá, eu tenho a saída. Eu vou te falar sobre a morte e a vida. Eu não quero sentir as aflições que atormentam seus dias e noites. Eu sei que o vento gelado da angústia congela o seu coração. Você paga de cão, bicho solto na rua, usa um bagulho, fala nada com nada. Será que não dá pra sacar que você tá parecendo uma alma penada, precisa de amor? Procure a Deus, você o abandonou, não foi abandonado. Ele é o primeiro a ser esquecido e o último a ser lembrado. Deus é o caminho, a verdade e a vida, a razão de uma vida eterna. Seu guia, seu anjo no meio da escuridão, ele é a luz da sua lanterna. Vem, erga tua mão, mostre a força e sai dessa lama. Se já fez o que fez de tudo no mundo, no fundo, no fundo, Jesus te ama. Na vida é tão fácil seguir o que é fácil na vida. Siga seu coração ou fique na mesma vidinha, mano, nesta mesma vida de cão. Tenha fé, coração aberto, com a fé, Deus está por perto. E sem problema algum, o Criador é só um no mundo inteiro. Andava falando em seu nome, Jesus, em nome do Pai, soberano Deus, Filho e Espírito Santo, Deus número um, aqui ou em qualquer lugar, meu Deus número um. Pra você não esquecer, eu vou te lembrar, nossa mensagem pro mundo é paz e amar. Dois deuses não há. Alguém foi esquecido e você nem notou. Nem notou. Alguém acima do céu, alguém que formou este grande universo. Dono de mim, dono de você, dono de tudo no mundo e que nos deu o dom da palavra. Esquecido e você nem notou. Alguém além do céu, um trono de luz, está o dono do universo. Ele é alguém preservando o bem. Assim seja, amém, amém, amém. Suas palavras são supremas. Alguém foi esquecido, mano. De repente, se pá, você nem notou. Mas aí, vai atrás, procura reconhecer o seu verdadeiro Criador, morou? Expressão ativa mandou essa mensagem através de cinco anjos da Terra. JC, CLD, LJ, MB, LTR, dois deuses não. Paz. Ah.